Alô? Alô, ô, brother. Você tá ouvindo uma gravação, carinha? Eu não tô aqui. Quer dizer, eu não tô nem aí. Deixa a mensagem aí, ou aqui, sei lá, e eu vou ver se dá pra responder o negócio aí, o babado. O negócio aí que você falou. Tchauzão.